Eu fico muito contente de poder fazer assim o ajudado no trabalho do senhor. Graças a Deus, muito obrigado, viu? Olha, eu só agradecido, senhor. Pronto, Natasha, voltei aqui do outro lado da gravação, quer dizer que a gente reparte estas gravações de uma em uma hora. Senhor, isso, tá bem. Isso, então aqui já estamos aqui do nosso segunda parte, graças a Deus. Parte 2. Isso. começa falando a lei da eterna mudança. Não é para ser temida, é para ser saudada. Ei, no salve. Então, quando a gente celebra alguma coisa, a gente se predispõe a, pelo menos, achar que aquilo pode ser útil no futuro. Sim, senhor. Pois já pensou se vocês tivessem vivido as mesmas experiências até agora, se repetindo? É. Não teria crescido nada, não teria mudado nada. É, seria osso. Nós, citanos, amamos a lei da eterna mudança. Por quê? Pois nós vivemos ela com intensidade. A cada ciclo, a cada novo lugar, não nos apegamos, senhor. É por isso, né? Vocês não se apegam. Mas tem muita gente fala assim, o cigano não se apega, mas tem o preço. Que é não ter um lugarzinho pra morar. Como não, senhor? Sempre tem. Eu já estou numa carroça, senhor. O corpo físico? Não, estou lhe falando, senhor, de uma carroça de verdade, assim, de você. Carroça titana. É um lugarzinho para morar, senhor. É gostoso? Vocês não passam frio? É, senhor. Não passávamos, não. Não passava, não, senhor. Ela é muito bom. E digo-lhe mais, o lugarzinho onde vocês vivem agora, onde moram agora, se chama Planeta Terra. Esta é a casinha de todos. Então vamos lá. A lei da eterna mudança não é para ser temida, é para ser saudada. Pois, por esta maravilhosa lei, experimentamos absolutamente tudo. Tudo, senhor, tudo. Aí o senhor imagina que você é o Deus quando estava completo, antes de se expandir em milhares e milhares e milhares de partículas. Agora imaginem que Deus resolveu ter experiências e disse, vou me dividir. E cada um vai adquirir experiências distintas e todas serão integradas à experiência de Deus. A experiência do todo. Imagine quanta coisa é experimentada por cada um. E que cada uma dessas experiências não serve só para aquele um. E serve para todo, senhor. Então, muitos, quando ouvem falar em dias galácticos, e sabem que estamos no amanhecer, já sentem medo. Pois sabem que um dia virá o anoitecer. Ei, isso diz respeito, senhor, às eras de luz e eras de escuridão que se passam com este sistema solar especificamente da seguinte forma. Durante algum tempo, vocês ficam mais isolados da fonte de energia e com isso aumentam esta ilusão de separação, ficam aprisionados principalmente à dimensão física e então se sentem sós. Vocês passaram por muitos e muitos anos, milhares de anos, nesta fase e de uns tempos para cá estão vivendo o amanhecer da sua galáxia, ou seja, assim como tem noite e dia, senhor, existe noite e dia num ciclo maior e vocês estão amanhecendo. Então muitos já pensam, O que significa? Que agora nós vamos fazer todo um movimento de reconstrução do planeta, de reconstrução da humanidade, da sua forma de se relacionar com todo o cosmos, para então chegar a um outro tempo, daqui a muitos e muitos anos, em que novamente viverão um tempo de escuridão. Então já dá uma preguiça assim, né, senhor? Por que nós vamos fazer tudo isso se vai ter noite de novo? No entanto, não sabem, não se permitem descobrir como será esse novo processo, pois sabemos que se o tempo é uma navegação que tem um formato assim como se fosse uma mola, senhor, espiral, que vai subindo, vocês vão passar por aquele mesmo ponto outra vez, mas vão estar uma dimensão acima. Fica claro, senhor? Sim, é como se fosse uma espiral ascendente. O esse. Vocês vão voltar naquele ponto mais escuro, mas vocês vão estar um nível acima. Graças a Deus. Nossa. Esse. Vou chegar lá mais formoso então, é. É, senhor. Já com muitas experiências adquiridas. E aí ele continua assim. E essa é uma crença de estar sempre. Vamos ler aqui para a gente entender. Muitos, quando ouvem falar em dias galácticos e sabem que estamos no amanhecer, já sentem medo, pois sabem que um dia virá o anoitecer. E essa é uma crença de estar sempre no futuro, esperando e expectando, que deve ser cada vez mais deixada de lado. Esse, porque o que importa é onde vocês estão agora e o que estão fazendo agora, pois é a única realidade possível de ser modificada. Entendi. Por isso é tão importante o sentir, pois só quando sentem o aqui e agora, ouvem, tocam e cheiram, podem estar inteiramente no presente. Não existe. É o despertar a sensibilidade de vocês para o momento presente. Agora estamos aqui e chove nesta cidade. Posso ouvir as gotas da água caindo? Posso ouvir as coisas se movimentando com o vento? Posso ouvir os barulhos da cidade? Os carros que estão passando. E tudo isso faz parte de um agora muito formoso. Se nós estivermos totalmente presentes, eu poderia estar eu aqui pensando no que fiz ontem, que já não posso modificar. Olho pensando naquilo que tem para fazer amanhã, que ainda não chegou a hora. E por isso esquecemos tantas vezes de ouvir, de cheirar, de sentir. Nossa. E é como se deixássemos de lado toda uma gama de cores disponíveis para a nossa experiência. O S, senhor. E vivesse no preto e branco. Ei, fica feio, né, senhor? Fica meio apagado, né? Então Então. aproveitem, vamos colorir tudo. Olha, não existe nada fora do agora, nem passado, nem futuro. Tudo vibra no agora. Então vamos lá. Enquanto sentem seus sentimentos inferiores, que não sentiam há minutos atrás, não significa que não estavam aí. Olha. É, senhor. Aí vocês pensam, mas o que que aconteceu que eu agora estou irritada? Eu estava tão calmo. Esta irritação estava aí. Apenas não havia saído para fora. Então, quando vem para fora, já é uma cula, né, senhor? Sim. uma libelação. Continue, senhor, para ir completando. Não encarem isso como ruim. Não neguem. Se há algo pelo qual vocês precisam trabalhar, é por se aceitar inteiramente, se aceitarem enquanto sentem raiva, medo, quando se sentem rejeitados. Se há algo que precisam trabalhar, é o amor incondicional por si mesmos. Só sentindo amor incondicional por todos os sentimentos inferiores, sentimentos maus, como dizem, é que poderão aceitar os mesmos sentimentos em seus irmãos. E ficou bem claro agora, né, senhor? Nossa, Natasha. Ficou claro Sim. que se a gente pede tanto que cada um ame ao próximo como a si mesmo, primeiro precisa amar a si mesmo. Pedimos que perdoem os sentimentos inferiores dos irmãos. Mas como vão perdoar se acham que quando vocês sentem estes sentimentos, eles são ruins? Eles não têm nada para ensinar a vocês, que vocês já deveriam estar plenos em luz. Pois existe, senhor, e eu tenho certeza que muitos que estão escutando são trabalhadores da luz. Existe também uma negação de toda a escuridão. E como foi dito no começo, o preto e o branco são a mesma coisa, né, senhor? Ou seja, vocês consideram que estes sentimentos, essas vibrações, elas não têm nada para ensinar a vocês. Porém, se estão sentindo elas, já é um sinal de que precisam aprender com elas. Não quero dizer que vão alimentá-las. E simplesmente aceitem-nas, pois então será mais fácil de deixá-las passarem. Pois se vocês ficarem assim, se culpando por sentir naquele momento uma irritação, vocês não estão se amando plenamente. Estão querendo ser perfeitos no momento que ainda são limitados. E enquanto houver ego, enquanto houver seus corpos inferiores, o no corpo físico, no corpo emocional, vocês estarão sujeitos, sim, a estas coisas que empurram vocês para o aperfeiçoamento. É igual eu ouvi aqui agora. Enquanto você quer, você está ciente que você nem é e nem tem. Nossa. Enquanto fala de novo devagar, senhora. Enquanto você quer, você está ciente de duas coisas, que você nem é e nem tem. É verdade. É a auto-ilusão, né? Se sabotando, se enganando. Sabotando, fazendo-lhe entender que você não está pleno, que não tem tudo o que precisa, não é? Sim, senhora. Então aí continua assim. Tá bem. Toda vez que sentirem sentimentos que desejam negar, abracem-nos e digam: eu lhe aceito. Seja bem-vindo. E enquanto sentem a energia circulando, escutem o que ela tem a dizer. Ei, senhor, lá energia circulando. Imagina assim. O senhor estava muito bem. O senhor é muito focado no seu trabalho. Aí vem uma pessoa, uma situação que lhe causa, não vou nem dizer a irritação, porque o senhor já não fica tão irritado, né, senhor? Isso. Mas digamos que lhe cause um mal-estar, um sentimento de injustiça. Já É. começa aí no erro, né, senhor? Começa. Porque a justiça divina nunca falha. Nossa. Então, naquele momento, o senhor, por algum motivo, baixou a sua vibração e deixou que estes sentimentos inferiores viessem. E o senhor pode não se identificar com ele. Ou seja, se manter a sintonia na sua consciência, na sua essência, que sabe que esse é apenas um aprendizado que veio. Então, aquela energia, porque a emoção é uma energia, zelada no corpo físico de vocês pelos hormônios, certo? Sim. Tá circulando. É. Que informação ela traz? O que ela veio fazer aqui? Esse é o exercício. E enquanto sentem a energia circulando, escutem o que ela tem a dizer. E vocês se enganam quando pensam que a raiva só lhes conta a agressividade. Pois não é o amor? De uma outra forma, a raiva? Eita. É. Mas... A raiva não traz só a agressividade, mas como diz a continuidade desta mensagem, senhor. Lê a próxima frase. Vamos lá. E vocês se enganam quando pensam que a raiva só lhes conta a agressividade. Só é assim quando vocês agem por ela. Por isso é tão importante sentir. Não precisam agir, nem fazer nenhuma careta, nem o músculo contraído. Apenas é o que é, o que está. Entende, senhor? Veio a raiva, veio o medo, veio qualquer sentimento que vocês julgam serem maus. Observem esta energia circulando e não ajam por ela. E não é só não agir no sentido de fazer alguma coisa que afete os outros, mas também não se tornar tenso ou se autopunir, não fazer nenhuma caleta, como foi dito, nenhum músculo contraído, porque isto já é agir pela raiva. É manifestar, senhor. Vocês não precisam lhe manifestar isso. E podem compreender isso. Pois só assim vão compreender quando seus irmãos sentirem o mesmo. Nossa. Mas, oh, Natasha, às vezes a pessoa que está ouvindo diz assim, olha, eu sei que esse caminho é melhor. O do perdão, por exemplo. Uma pessoa trouxe essa informação. Olha, o que o outro fez para mim é imperdoável. Daí eu sabendo que não existe isso de imperdoável, existe você não querendo perdoar. Não... E aí a pessoa diz, eu quero ser feliz, mas não quero perdoar. Só que quem já sabe que não tem jeito de viver assim, fica contrariado porque quer que a pessoa viva melhor. Mas tem que deixar a pessoa viver o momento dela, né? É, senhor. Tem que deixar. Pois se ela quiser agir por aquele sentimento, no caso o de rancor, não é? O de não perdoar é um rancor. Se você quiser ficar parado no rancor, você vai aprender também. Mas é uma escolha que afeta seus semelhantes e que tem consequências para você. Então, daí ele diz assim. Se aproximem das crianças, olhem-nas nos olhos, abracem-nas, sintam o novo que vem com elas. Em vez de ficar ensinando do velho para elas, né, senhor? Nossa. Escutar o que elas vêm trazer. Não deixem que elas esqueçam. Não deixem, senhor. Não deixem, senhores, todos que estão escutando, que tem alguma criança sob a sua guarda ou perto de vocês. Por favor, não deixem que elas esqueçam tudo o que já trouxeram na sua bagagem. Pois muitas estão em condições de lembrar, de ter na sua consciência, mesmo que não saiba a origem, muitos ensinamentos. Falem de amor, de união, façam-nas falar. Façam elas falar de amor, de união, de alegria, de festa, daquilo que faz o seu coraçãozinho vibrar. Então, pela crença de que não há nada inato, de que há tudo construído, que a ciência conscientiza a todos. Acabam por não explorar o universo das crianças, apenas enfiam goela abaixo crenças, o que é certo ou errado? O S. Antes mesmo de ouvi-las, já ensinam. Isto não se faz. Isto se faz. E tudo isto são crenças sendo reproduzidas. E que muitas vezes não fazem sentido para aquela criança que já vem com uma outra consciência. Mas muitas vezes acabam se moldando para serem aceitas socialmente. E por isso, porque vocês pensam, a maioria pensa que a criança é uma página em branco. É, não é que bem tem assim. Que ficar escrevendo em cima desta página para ela poder andar, falar. Mas se largar ela solta, ela vai aprender. Entendi. Essa menina pode lembrar da infância dela, de como podia brincar solta, mas a dualidade a fez enxergar apenas o outro lado, interpretando como abandono. Ei, quantas vezes vocês o dizem? Isto está sendo falado de uma experiência individual, mas que acontece com muitos de vocês. De interpretarem aqueles pais que deixam a criança mais livre como uma irresponsabilidade, digamos assim. Como foi deixar ela solta? Estão abandonando? É claro que é necessário um zelo, um cuidado. O pai, ele é o guardião da educação do seu filho. Mas é só isso? Não é o responsável completo por dizer tudo o que aquela criança precisa saber? Pois é ela que sabe o que ela precisa saber. E ela fará as perguntas necessárias. Isso. Lembrem-se do que sentiam quando eram crianças. Tanto do que traziam apenas a vontade de ser livre e explorar o mundo, como as crenças que jogaram em vocês. E fazer esse exercício de voltar um pouco na infância e reconhecer aquilo que era que veio com vocês. Aquilo que vocês já sabiam antes que alguém lhes contasse. E principalmente é esse desejo que lhe é dito aí, o desejo de explorar o mundo e ser livre, que toda criança tem. A criança é curiosa, ela mexe, faz perguntas e pergunta por quê? Não é, senhor? Sim. E vocês não têm paciência. Não. Vocês querem dizer, é porque é? Nossa. Não é, senhor? Sim. Porque sim, porque eu sou o seu pai, eu estou dizendo isso. E aquela criança sabe que não. Então, a curiosidade natural é um caminho daquela evolução, daquele ser. Só que vocês hoje colocam todos na mesma fileira. Nossa. Colocam todos assim para aprender a mesma coisa. É. Com pessoas que já não estão querendo ensinar aquelas mesmas coisas. Aí fica bem complicado o processo de educação. Mas vocês estão compreendendo já? Isso começará a mudar principalmente no nível familiar, antes de chegar no nível governamental, digamos assim, de compreender a busca desta criatura, que é única, que não vai ser igual a todos. Entendi. É muito bonito ver em uma pracinha as crianças que não se conhecem, mas quando chegam perto uma das outras, se tornam amigas, irmãs. Isso quando o pai não disse assim, né? Tem medo daquela... Não, tem que ter medo das outras crianças. Não fala com quem você não conhece. Não é, senhor? Nossa. Tem muito pai que fala isso, não é? Não fale com estranhos. Nossa, é sim, é sim. Ou então, fala assim, não brinque com aquela criança que você vai pegar piolho. É, senhor. Então, e a mãe escutando. Considerando que estas crianças que vão parar a pracinha não foram limitadas por essas crenças de seus pais, elas vão chegar todas e vão ser amigas e vão se reconhecer irmãs, porque em essência todos nós sabemos que somos irmãos. Entendi. O campo vibracional é o que permite essa interação. Era a lei da atração, certo? Todas estão naquela pureza, então vão se sentir assim. Mas vocês, quando crescem, acabam esquecendo de sentir. Lembrem-se do desejo de apenas serem livres, de apenas explorar o mundo e tudo à sua volta. Ouçam os chamados do coração. É o que nós recomendamos a todos hoje. Sejam as crianças! Sejam todos vocês crianças! Vocês estão num tempo novo? Vocês estão nascendo outra vez? No ponto zero, onde nada existe, é possível se criar e se explorar o mundo como uma criança. E as crianças criam soluções, certo? Sim. Rapidinho. É esse. Não dá de um jeito, eles abandonam e vai brincar com outra coisa. Ou esse. Aprendam com isso. Ouçam os chamados dos seus corações como fazem as crianças. Os cientistas confundiram a ideia de mente. O homem se julga superior a partir do momento em que pensa. Mas em nenhum momento se permite pensar que a mente é apenas uma ferramenta para organizar as ideias. Esse, principalmente no pensamento, é o pensamento tridimensional. Assim como vocês são capazes de interpretar no plano físico. Pois a mente, ela é muito mais completa. Nesse breve estudo de corpos que fizemos, já sabemos que existe um mental inferior e um mental superior. Este mental superior, ele contém as informações das mentes coletivas. Da mente da Terra, por exemplo. Dos registros akáshicos de tudo o que aconteceu neste planeta, é possível que vocês se lembrem, que vocês acessem, porque a mente de vocês não é só o que vocês entenderam, o que cientistas chamaram de mente. Os cientistas chamaram o cérebro de mente, e o cérebro é apenas um receptor de partículas eletromagnéticas que codifica a informação. A mente é muito maior que isso, não é, senhor? Oh, com certeza. Nossa. Então aproveitem que são seres racionais e que por isso se sentem acima de outras espécies, mas que esta razão seja baseada numa razão maior e organizem as suas ideias. A mente comanda a energia. Se vocês tiverem uma disciplina mental e uma auto-observação, como nós já falamos, vocês não vão deixar que certas influências ou sentimentos que vêm do ego cheguem a interferir na sua atitude, pois a mente vai dizer que não, que aquela energia não é compatível. Que aquela energia só veio para algum aprendizado e que agora, por favor, pode ir. Certo? Não é. Gentilmente, peçam. Com licença, já aprendi. Nossa. E daí ele vai falar sobre questionar. Ele fala, questionar deve ser sempre feito no coletivo. O guerreiro... Você. Como? Fala, senhor. O guerreiro... nunca questiona para si, pois o si e o todo são um só. O esse. Então, quando vocês estiverem assim, não querendo ele fazer um monte de questão para alguém, para colocar dúvida, ou para vocês mesmos, pensem no seguinte, que quando colocam esses questionamentos no nível coletivo, no nível preocupado com o todo, Vocês devem também ouvir as outras partes. É importante esse efeito no coletivo, não só no sentido de fazer os questionamentos que envolvem o todo, mas de envolver o todo nesse questionamento para que então possam chegar a uma ou melhor conclusão. Isso serve, senhor, porque muitos de vocês, esses que nós chamamos de agentes de cura, que muitos dos que estão ouvindo, a maioria já se colocou neste serviço. Às vezes fica questionando, chega uma coisa nova e faz um monte de questão. E isso é bom, é natural, quando é o voltado para o esclarecimento de todos. E quando vocês ficam só na mente de vocês, vocês acabam se perdendo. Tem algum problema que não está o conseguindo resolver? Pode ser, inclusive, da sua vida íntima? Coloca numa roda, senhor, onde tem muitas outras mentes. E veja como isso será diluído. E como se apresentará uma solução mais inteligente, mais harmônica. É a proposta. Vocês têm uma frase que fala isso, que é o duas cabeças pensam melhor do que uma. Nossa. É a proposta que a gente tem para o futuro de deixar a tecnologia cuidar, depois de o homem colocar todo o conhecimento nela, cuidar de pensar na melhor solução para a manutenção da natureza e do homem no planeta e o consumo apropriado. Ei, senhor, vocês acham que uma ferramenta artificial vai ser mais inteligente do que as ferramentas naturais que lhes foram dadas? Não vai não. Então, peguem este exemplo que o senhor deu agora apenas como uma metáfora. Certo? Que unidos somos mais fortes. E que existe essa mente coletiva. Sim. Vamos lá, senhor. Vamos ler que tem muito de texto ainda. Então tá. O guerreiro nunca questiona para si, pois o si e o todo são um só. Nós não compreendemos muito o apego na individualidade. Ser o que é ser o todo, é ser o um. Depois se queixam de estarem sós e procuram fuga em atos. Vocês cultivam a ideia de individualidade muitas vezes. Esquecem que são parte de um todo e que, consequentemente, têm o amor de Deus, o amor do todo disponível para sempre com vocês. E aí se sentem sozinhos, se sentem carentes e acabam buscando fuga em atos. Vamos lhe falar de exemplos. Quantos de vocês, quando se sentem sós, não quero ficar na minha casa hoje, eu quero ir para a rua, eu quero ir numa festa. Bastante. E assim, a partir desses atos, estão fugindo do exercício de olhar para dentro. Porque dentro de si, encontrarão o todo, o amor, a alegria, tudo o que estão buscando em coisas externas. Essa é o que nós chamamos de fuga em atos. Nossa. É um desafio bem grande este que lhes deram, de estar no meio do todo, no caos da cidade, no meio do que mais precisa ser mudado. Mas não temam, mesmo que não sintam, como aprenderam a sentir. Nós sempre estamos aqui. E a explicação é muito simples. Tudo vibra no agora. Todas as dimensões são alinhadas. Mesmo que vocês não o vejam, nós estamos aqui com vocês. Mesmo quando vocês esquecem de nós, nós não esquecemos de vocês. Apenas em alguns momentos temos que deixar vocês terem as experiências que criaram para vocês, para que tenham assim o aprendizado necessário. Mas se vocês estão num local onde sentem que muitas mudanças se fazem necessárias, não temam. E sim, confiem. Confiem no curso natural das coisas e na nossa ajuda disponível. Peçam ajuda, senhores. Abracem-se mais. Olhem nos olhos dos que caminham na rua. Visualizem luzes sobre eles. Saibam que são sempre guiados. E peçam para serem guiados. Saibam que são sempre guiados todos. Todos têm o seu mentor. Todos têm a sua equipe. Aí vocês julgam aquele que tá perdido, coitado. E tá ele lá todo acompanhado. Com seu planejamento. Com seus guias. Aí vocês olham. E julgam, né, senhor? Vocês se olham na rua assim e veem esta separação ou se sentem à frente de alguém. Porque são guiados. Ah, eu estou aqui porque meu mentor me trouxe. E o mentor do outro. Então, eu estou aqui porque meu mentor me trouxe, e daí o quê? E o mentor daquele outro. Também levou ele ali. É, senhor. Continua. Fiquem mais tempo a sós com vocês mesmos, mas não se sintam sozinhos. Jamais poderiam estar. Foi o Começou que já o foi, falando, né, senhor? foi o que você falou. Não procurem por Deus fora. Esqueçam todos os conceitos que têm sobre Deus. Tudo que os interpretadores já lhes passaram. Ouçam o silêncio. Ouçam o seu próprio silêncio. Apreciem mais a natureza, mas não pensem apenas nas árvores, e sim em tudo que é natural. A felicidade, o amor, a união, a paz, o aqui e agora. Isso é a natureza. Vocês são a natureza. Nós somos a natureza. A natureza não é só o que vocês chamam de meio ambiente, que é o que está fora. Tudo é natural. Tem muita tipocalia artificial? O tem. Mas hoje também faz parte da natureza de vocês e precisa ser transmutada. Quando nós diz assim, não procura o Deus fora. E fiquem mais em silêncio e ouçam o seu próprio silêncio. Quantas pessoas dizem que não acreditam em Deus? Porque imaginam que Deus é um senhor mais velho. Que assim, tá lá o julgando, né, senhor? Esse vai ser castigado. Verdade. Agora, se vocês esquecerem o que já foi dito, e vem alguém e pergunta assim, o que é Deus para você? Aí façam aquele exercício do sentir, do olhar para dentro e ver o que é Deus. O que você sente? Isso é o mais importante. Saibam identificar. É por isso que lhes contei tudo isso, para que saibam identificar. Espalhem por aí as suas ferramentas de cura. Façam com que a energia chegue ao máximo que puderem enquanto estiverem aí. Olhem cada um como parte integrante de vocês mesmos. Se não conseguirem de início, apenas plantem a semente. Sintam o que significam as palavras Namastê e Namaskar. E quando passarem pelas mãos menos conscientes, que vestiram suas carapuças e se confundiram com seus personagens, suas profissões, olhem-nos nos olhos e emanem estas palavras. E então, lembrem-se da terceira. Eu sou o outro você. E já saberão que não podem sentir raiva. Não há como. E desta forma, vocês compreendem que o outro é apenas um reflexo daquilo o que você precisa corrigir em você mesmo. Se você se sente incomodado e julga que o seu irmão tem algum defeito, saiba que este defeito, na verdade, é a sua incapacidade de aceitar aquela diferença. E saibam que provavelmente aquele irmão foi colocado como um instrumento divino para mostrar a você que você ainda precisa se modificar, se melhorar, para poder aceitá-lo e aceitar a todos como um pedaço de vocês mesmos. Como foi dito, se ainda não conseguem enxergar o outro como um pedaço, como se fosse um braço, um galho de uma árvore, que nem o senhor falou, se ainda não conseguem, apenas plantem essa semente. Saibam que a consciência disciplina tudo. Se vocês colocarem na mente de vocês esta ideia, isto logo começará a fluir naturalmente. E vocês verão que não tem como sentir raiva. Que quando vocês sentiram raiva, estão sentindo raiva de vocês. Então... é o que está sendo dito aí, senhor. Então, a gente, quando pesquisa aqui, vê que essas duas palavras, no caso, namastê, em sânscrito, é um cumprimento ou saudação falada no sul da Ásia. E que namaskar é considerado uma forma ligeiramente mais formal, mas ambas as expressões expressam um grande sentimento de respeito. A cigana quer falar mais alguma coisa sobre isso? A gente sabe que literalmente significa curvo-me perante ti. Vai lá. Como o senhor fala o que a gente sabe que literalmente significa curvo-me perante ti. Nós dizemos isso com o seguinte significado. Por favor. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Oh. Eu reconhecer a luz divina que cada um tem, senhor. Maravilhoso. Então vamos lá. É necessária uma maior intensificação de luz por parte de vocês, aqueles que agem como autoridades, que sentem que têm o poder de interferir no livre-arbítrio do outro. Lembrem que ninguém lhes contou sobre o que é livre-arbítrio. Nem tudo que vocês sabem, os outros compreendem. E o livre-arbítrio é muito esquecido. E agora imaginem assim os governantes, estas autoridades que sentem que têm o direito de interferir no livre-arbítrio de cada um. Imaginem quantos rezam por eles. É bastante. Poucos, né, senhor? E é quantos pouco. Xingam eles? Ah, é verdade, tem mais. Aí imagina assim, vocês querem reclamar dos governos. Querem reclamar de todos que têm alguma autoridade sobre a vida de vocês para decidir as coisas que interferem na vida de vocês. É necessário, como está sendo dito, maior intensificação de luz por parte de vocês em direção a estes. Vocês precisam orar pelos seus governantes, precisam amá-los. Apesar das suas limitações, dos erros, que na verdade fazem parte de um karma coletivo. Quando muitas pessoas direcionam pensamentos negativos para alguns, isto se solidifica de tal forma que aquela vibração permanece. Enquanto que se vocês fizerem um movimento do contrário, de mandar luz, de fazer oração, vocês vão estar fortalecendo a iluminação destes. E quem sabe, destes postos, que podem passar esses seres que ocupam agora, mas esses postos já estarão iluminados? O senhor fez assim o entendido, senhor? Sim, nossa, sim. E também tem um outro fator, né, Natasha, que aonde é que toda oferta cria demanda, né? Se a gente se coloca numa posição fraca, sempre tem onde tem um oprimido, o opressor aparece. É, senhor, isso é verdade. Se vocês estão tendo um governo que vocês atraíram, mas não gostam, saibam que de alguma forma vocês o atraíram, precisaram daquele aprendizado coletivamente. Então vamos lá. Vejam a luz das essências crescendo. Visualizem isso a todo instante, sempre que se lembrarem. É isso seu papel, o de elevar a vibração. Sapiência, do Homo sapiens. Tem algo a ver com paciência e sabedoria. Paciência de esperar a sabedoria. A sabedoria que há em cada um. Respeitar o tempo natural de cada um. Passem nas ruas e não vejam fardas, nem roupas, uniformes. Vejam irmãos, vejam corpos, vejam luz. Porque tem muitos que não gostam. Vocês se identificam muito com as categorias. Nossa, e como? Eu não gosto de médico. Não gosto de polícia. Ou todos aqueles que fazem alguma coisa assim, quando vocês julgam, não é? A todos que moram na rua são os vagabundos. É, ou então é isso aí. Vocês estão fortalecendo a separação, estão deixando de ver a luz que há em cada um e a sabedoria que cada um carrega, independente da farda, da roupa, do uniforme que colocou. Do personagem que está agora cumprindo, não é? Façam um exercício de sentir seu campo de energia. Apenas sintam e se permitam ser. Desejamos do mais profundo de nosso ser, daquilo que pode ser mais elevado e do que há de mais puro, que percebam os sentimentos inferiores como exercícios de apenas sentir e ser. Ei, soltem, deixem fluir as energias. Apenas sejam e se amem. Esse é Permita uma. que o outro seja também, né, senhor? Nossa, nem fale. A gente não gosta, né? Mas muita gente se acha na razão, Natasha, porque diz assim, não, mas eu tô vendo que ele vai cair ali na frente. Vocês, é dado o direito a vocês de fazer alguma movimentação, mas é dado o dever a vocês de aceitar o livre-arbítrio de cada um. E está preparado para estender a mão, porque muita gente diz, ah, não me ouviu, agora que paste. Ei, que lindo, senhor! É isso mesmo? Tá bom, então. Está preparado para estender a mão? O senhor viu que aquele mão ia cair? Avisou e ele caiu mesmo assim. Agora dê a mão. E saiba que pode vir uma pedra no seu caminho. Então vamos lá. Esse é o maior aprendizado que por agora podem se desenvolver. É um estalo, um tique, e tudo muda. Eu quero falar disso. Vamos lá. É um estalo e tudo muda. Quantos de vocês há pouco tempo atrás estavam assim, quase sonâmbulos? Só agindo, só sendo levados como robôs. E aí foi um estalo, um tique e despertaram, não foi? Foi. E aí tudo mudou na vida de vocês. Tudo. E aí agora vocês vão julgar o irmão que ainda não teve o estalo, um tique? Sendo que ele pode ter a qualquer momento. e ter um salto de consciência e ir parar numa posição de evolução talvez mais à frente de você. É o exercício constante do não julgar, do amar e do realmente ter a intenção de que todos estejam despertos. O que está latente em cada um, esse despertar, senhor. Então, a imagem que eu tive aqui é assim. Muitas vezes uma pessoa tem um veículo espiritual muito mais bem formado, só que está numa estrada de terra. Assim que ele colocar na estrada boa, ele corre até muito mais rápido que o seu. Ué, sim. Ah, então o outro vai julgando que é bonzão maior que os outros, às vezes se engana, né? E importante também, não é o espiritualismo, a consciência espiritual não é o maior fator que indica a evolução de alguém. O que que é, Natasha? É o amor incondicional. Oh, graças a Deus. Então, vamos lá. Nossa. O seu superior vai ficar muito feliz com você, hein, Natasha? Ai, senhor. Nossa. Que bom, senhor. Que bom, né? Mas vamos lá. Mas vocês também sabem e sentem que o corpo sofredor se alimenta dessa energia e alimenta ela também. Vocês sabem o poder de destruição que tem, mas não precisam ficar apegados a ele. Certo? Vocês têm tantos poderes para o bem quanto para aquilo que não é considerado tão bom assim, né, senhor? Vocês têm muita capacidade de construir e de destruir. Nossa. E quando vocês identificam a sua capacidade de destruir, não precisam ficar remoendo isto ou se culpando, e sim, aprendam e voltem ao seu centro. Entendi. É como dizer, eu sou assim, eu não mudo, eu já me conheço, nada a ver isso, né? Senhor, isso é um padrão que está se repetindo, que só se repete porque você se apegou a ele. Entendi. Então, quem sabe o que é realmente, ele ama incondicionalmente. E aceita a eterna mudança, né, senhor? Porque quando estamos abertos, o que vier, tá bom. É o melhor que veio, não é o que eu esperava. Nossa, Natasha. Então, vamos lá. Quando sentirem raiva, medo, angústia, deixem ir assim como as nuvens da tempestade. Vocês são o imenso céu. Ei, vocês não são a nuvem que chove. Não. Vocês são o imenso céu, a nuvem vai passar. Entendem isso pelas emoções? Nossa. Sim. Então vamos lá. Permitam que chova toda vez que se fizer necessário. Os sentimentos não oprimem e os libertam. E depois da chuva, o solo fica fértil e as sementes podem florescer. Que lindo, formoso. Deus, deixa chover, mas deixa a nuvem ir embora também, porque quando o sol vier, vai vir a semente, vai nascer alguma coisa muito boa e nova, vai ser gerada. E como diz no Livro dos Espíritos, tudo se encadeia em a natureza. Então vamos lá. Nós ficamos muito, muito felizes com os agentes de cura e com os seus feitos. Há muito ansiávamos por isto. Se conectem não apenas com a luz que provém do todo e do âmago de vocês mesmos, mas apenas com a luz do interior da Terra. Não apenas. Ah, é mesmo. Você decorou, Natasha? Ei, senhor, eu conheço como se tivesse uma folha aqui na minha frente. Oh, graças a Deus. Então deixa eu ler direitinho para não se interpretar errado. Se conectem não apenas com a luz que provém do todo e do âmago de vocês mesmos. Não apenas com a luz do interior da Terra, mas com a luz de cada um dos seus irmãos. com o desejo de transformação, com a firmeza na intenção que isso já é. Ei, senhor, muitos de vocês que trabalham com a espiritualidade já aprenderam a canalizar a energia que vem da Terra, a energia telúrica? Aprenderam a canalizar a energia cósmica, mas esquecem da energia que vem de cada um, da luz que tem em cada um e que pode e deve ser desperta. Nós ficamos felizes com os agentes de cura. Eu também fico feliz porque sou uma agente de cura do outro lado, né, senhor? Então é o chefe dizendo aí que nós estamos fazendo bem, né, senhor? Com os seus feitos. As coisas que nós temos feito em conjunto, e isso em todos os lugares deste planeta, em lugares de outros planetas, e que tudo isso é direcionado para a fonte e irradiado para o todo. Quando fazemos algo por nós mesmos, ou fazemos por algum outro irmão mais próximo, não pensem que não estamos fazendo pelo todo, pois somos todos uma coisa só. Nossa. Por isso que todos estão sendo, de alguma forma, afetados com essas energias transformadoras de luz. Nossa. Se conectem com cada ponto de luz que há na Terra, assim como esse aqui. Como se, em volta, houvesse uma pirâmide. E, na ponta dessa pirâmide, como se houvesse uma pirâmidezinha menor, um cristal que conecta todas essas casas, pessoas e pontos de luz que formam uma grande teia. Ei, eu peço que cada um que está o ouvindo visualize assim. Realmente, em cada lugar onde se fazem trabalhos de luz, se criam campos de proteção. E imaginem este campo numa forma de pirâmide. E imaginem na ponta dessa pirâmide, uma pirâmide menor, e assim, como se fosse um cristal, que é capaz de gerar um vórtice de energia que sobe ao alto e se une a todos os outros vórtices de todas estas casas e de cada um dos agentes de cura que se propuseram a essa mudança. E saibam que, como já é dito pelos nossos mestres, que estas energias de cura, todos os plasmas curadores são elevados ao alto e multiplicados, atingindo a todos que necessitam de curas. E que quando trabalhamos por um, mais mil são também beneficiados desta forma. O todo é beneficiado. Visualizem isto sempre que lembrarem. Mas lembrem-se, vocês nunca esquecem. Sempre que lembrarem, mas lembrem, vocês não esquecem. Nós ficamos muito felizes em transmitir essa mensagem e esperamos que encontrem algum eco em vocês. Mas que ela não se limite apenas a você. Eu sou o que sou. Eu sou o todo. Eu sou luz. Eu sou cada coisa que meus olhos podem alcançar. Eu sou aquele que sopra o amor em seus corações. Mas eu não sou algo distinto de vocês. Gratidão. Que formosura, né, senhor? Eu sou o que sou. Eu sou luz. Eu sou o todo, não é? Sim, eu sou o todo. Eu sou o que sou. Eu sou o todo. Eu sou luz. Se cada um de vocês repetir essas palavras para si, em algum momento de seu dia, muito trabalho será feito. Nossa. Eu sou aquele que sopra o amor em seus corações. E não sou algo distinto de vocês. É Deus, senhores. Deus que fala aos nossos corações todos os dias. Através de nós mesmos, que somos um pedaço dele. Nossa. Somos uma essência unificada. É muito lindo. Eu me sinto muito agradecida de poder falar desta mensagem, como foi pedido que não ficasse somente por aqui, que agora, graças ao seu serviço de luz, senhor Jefferson, que isso está sendo irradiado e multiplicado por todos que estiverem escutando, e se cada um conseguir potencializar isso ao máximo, conseguimos fazer uma grande teia que envolve todo o nosso planeta. Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Então a gente vai ler aqui o finalzinho quando ela sai do transe. Esse. Então vamos lá. Sinto meu corpo energético pulsando e como se fosse um buraco no coração. Mas não aquele buraco de angústia. O que emana, que está completo. Senti uma armadura de uma luz dourada muito brilhante e quente sendo colocada em mim durante todo o tempo, mas com mais calor no final. Sinto que eu não quero esquecer disso. Sinto como se segurassem as minhas mãos. Que lindo. Agora ela não vai mais eu esquecer disso. Nunca o mais, não será possível. E eu pergunto, o senhor reconhece esta armadura dourada que foi colocada nela, senhor? É, sim. Foi o que eu falei para Camila. O senhor conectou uma forma de energização do corpo de vocês e de proteção daqueles que se dispõem a fazer serviços como este, de realmente disseminar mensagens que mudam as coisas. O senhor tem uma armadura dourada envolvendo seus corpos, assim como dessa senhorinha foi colocado nela, sem que ela pedisse. Meu Deus. E é quente, é energia? Energia vital, energia cósmica. Protegendo vocês, para que vocês sigam no serviço da luz. E que neste momento todos que estiverem escutando possam também ser revestidos com uma armadura dourada, para que estejam firmes nos seus propósitos de servir. De servir a Deus, de servir aos seus irmãos. De servir ao todo. E assim seja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Ah, Natasha, eu vou só ler então aqui a última linha. Não sei se você quer explicar alguma coisa, mas também tem a data que a mensagem chegou. É, tá Então, bem, pode ler. vou lá. Diz Mas assim: não vou conseguir explicar o tudo hoje. Não, não é preciso. Assim só fica registrado o povo, pelo menos, captar a data. Tá bem. Anel Semente Galáctica, Kali 18 da Lua Magnética, Kim 181, Dragão Cristal Vermelho, 12/8/2013. E hoje a gente dialogou sobre isso, é o dia 23/8. Que o famoso. Este foi um dia muito especial em que se fazia um trabalho de reforma íntima e regeneração. E esta data escrita de uma forma estranha para muitos, ela é do sincronário Maia, sincronário da paz, que é outra forma de contagem do tempo inspirada nos Maias galácticos e que tem a ver com as forças cósmicas naturais. E não esta contagem que se usa hoje, que é o que foi colocado aí no final. No finalzinho. Eu vou falar só de uma coisa importante desta data, que é o Kim, que Isso. é uma energia solar com uma energia galáctica ou lunar, que na verdade cada dia tem um Kim. E são energias que chegam através do Sol e da Lua. Aquilo que vocês já conhecem, essas duas forças que orientam os dias de vocês, queiram ou não. E dentro desta decodificação, este número dá o dragão cristal, é isso, né, senhor? Isso, cristal vermelho. Vermelho. O dragão vermelho é o início, é a origem, é a força primordial. E o cristal é o tom da cooperação. Então, esta é uma grande cooperação de um novo começo para todos que escutam esta mensagem. E que seja também uma geração de nutrição espiritual para todos, através desta força primordial. Salve. Salve, graças a Deus. Graças a Deus. É, como diz o Pai Joaquim, eu acho que você também falou. Ayu Hunabiku Eva Maia Maho. Ayun Hunabiku Eva Maia Maho, senhor. Agora nós estamos chamando assim, né, senhor? Conta pra gente o que quer dizer isso de novo, porque eu falei assim dos bonitos, mas não lembro dos outros. Senhor, sabe que eu não sou uma estudiosa desse Eu também não. assunto, talvez, senhor. Mas foi Mas bom. eu vou falar só uma dessas partes aí, que vai dar é uma saudação à fonte central da galáxia, Oh, certo? graças a Deus. Hunabiku é como chamavam a fonte zeladora de todos os ritmos e de todos os códigos que orientam nossas vidas. Ou seja, a fonte seria Deus. Mas é uma fonte que está em todas as partes. Então está muito alinhado com todas as mensagens que têm chegado através do Senhor, Graças a Deus. que falam, né, Senhor, desta unidade. Natasha, você quer passar uma última mensagem para a gente? Já está na hora que terminamos esse diálogo tão esclarecedor e inovador e maravilhoso. Que só tenho a agradecer pela oportunidade de serviço, que sou apenas uma mensageira e que todos os que trabalham mediunicamente possam dar passagem para essas comunicações no nível mais sutil e para que as suas entidades possam ser também canais de energias superiores a elas. E assim estaremos formando uma linda corrente que vem lá do alto, que a informação divina flui naturalmente e chega até os pontos mais densos da Terra, onde, apesar da limitação de seus corpos físicos e de suas percepções, vocês possam estar em contato com esses outros mundos. Que assim seja. E assim Nós. é. E que também vocês ouçam essa mensagem como uma forma de alto amor, de amor incondicional por si mesmo. Que quando vocês sentirem estes sentimentos, vocês lembrem desta mensagem e possam sentir a energia circulando, amar este processo, agradecer por ele, porque a gratidão é fundamental, e deixar ele ir embora. Era isso que tinha para falar hoje, senhor. Gratidão, Natasha. Ei, o gratidão, senhor. Ei, Aprendi a não dizer obrigado. nós estamos aprendendo, né, senhor? Graças a Deus. Ei. Até breve, então. Até breve, salvem todos vocês e que todos os povos encantados possam seguir guiando, orientando os caminhos de vocês e de todos os irmãos que cruzarem seus caminhos. O salve, senhor. Salve, que assim seja. Ei. Graças a Deus. Graças a Deus. Ei, manda um abraço pro pai Joaquim, de minha parte, da parte de quem tá ouvindo, viu? Nós gostamos muito dele também, de coração. Bem, senhor. Ei. Mando-lhe sim. Tá. Ó, Joaquim, estamos mandando. Eu salvo. Olha lá, graças a Deus. Olá, Tudo bem? tudo bem? Nossa, que lindo foi hoje, hein? Nossa, Você. sempre é, né, Jefferson? Ah, é verdade, meu Deus do céu. E essa mensagem aí, tudo chega na hora certa, né? É. A gente fica pensando assim, será que todo mundo que está ouvindo vai conseguir compreender, vai estar tá nesse mesmo capacidade de perceber, né, sem fazer distorções. Mas como a própria Natasha falou, quem está ouvindo é porque já está na hora, né? Você falou que você fica pensando porque se dependesse de você, você gostaria certamente que eles interpretassem da melhor forma, né? E Da forma utilizassem. que a gente acha que deve ser, né? Então tá certo. Então que seja assim, que todo mundo possa utilizar da melhor forma todo o conhecimento que a gente colheu aqui hoje. E agradeço a você pelo aparelho, pelo tempo, pela disponibilidade e pela alegria que você sempre traz para esse trabalho, viu? Ah, que bom, Jefferson. Eu também te agradeço. Estou me sentindo muito bem depois desse trabalho. Gratidão, mano. Gratidão, graças a Deus. Até a próxima, viu? Até. Muito obrigado. Eu fico muito contente de poder fazer assim o ajudado no trabalho do senhor. Graças a Deus, muito obrigado, viu? Eu que não Olha, faço agradecido.